iluminada na Terra-média no Brasil. Conclave anuncia Brás e vários outros títulos comemorando seus 16 anos. Lady Lúdica em Curitiba nesse final de semana. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de notícias, agora que é gravado ao vivo. A cada 15 dias você pode entrar lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinabg, e você acompanha essa gravação sendo feita ao vivo, às vezes sozinho, como é o caso de hoje, como na edição passada foi com o Snake. E a gente pode ter várias configurações aqui no nosso podcast, e você também aproveita para sentir esse calor humano lá no chat, onde a galera tá lá. Tem uma galera muito da hora, muito bonita: o Lucas Lopes, o Thiago Cares, o Daniel Caires, o Wendel, Isaías, o Fábio Rosa, João Carlos e mais uma galera que tá acompanhando ao vivo ali. Então, muito obrigado a todos que gastam seu tempo aí pra acompanhar essa gravação ao vivo. Então, muito obrigado a todos. Bem, esse podcast é o podcast número 51. A gente vai abordar diversas notícias relativas ao período de 10 a 23 de janeiro de 2019. Essas notícias serão notícias nacionais, internacionais, do financiamento coletivo e muito mais. Mas antes, eu tenho que trazer aqui alguns recadinhos, algumas novidades em relação aos nossos conteúdos. Se você tá aqui no YouTube e talvez não, primeira vez tá acompanhando aqui, saiba que nosso YouTube, a gente, nesse mês de janeiro, eu criei a loucura de fazer o especial de Twilight Imperium. Eu já lancei 2 vídeos, serão 4 vídeos. O próximo já sai nessa sexta-feira, dia 25. Então eu já lancei já um vídeo na semana retrasada sobre o overview do conteúdo, um vídeo de quase 50 minutos lá, explicando tudo que vem na caixa. Na semana passada, na sexta-feira, eu fiz a estreia ao vivo do vídeo de regras básicas. Teve uma galera acompanhando lá ao vivo. E a sexta-feira agora vai ter um próximo vídeo que eu espero ficar muito bom, porque é a primeira vez também que eu faço um vídeo nesse sentido, que é um vídeo de história de Twilight Imperium, certo? Então eu espero que vocês curtam aí no futuro. Então se inscrevam, cliquem no sininho para ativar as notificações quando a gente lançar vídeos aqui no canal. Outra coisa muito importante também, se você escuta o podcast, saiba que na semana passada não teve o podcast do Carro Chefe, por N motivos. Um dos motivos, obviamente, foi o especial de Twilight Imperium, que tá me sugando muito tempo, e às vezes eu fico pensando por que que eu me meto nessa. Mas a ideia é que a gente ia lançar um podcast sobre as nossas jogatinas de férias, e conciliou o especial, muito trabalho com o especial, mas também muitas outras coisas no meu trabalho, o trabalho mesmo. E também eu fiquei de cama esses dias, porque aqui em casa, a Jéssica e eu, a gente ficou doente, então não foi uma semana fácil. Então espero que vocês compreendam. Então na quinta-feira que vem, vai ter uma edição do nosso podcast, do Jogatina BG Podcast, a gente vai lançar sobre a nossa jogatina de férias. Então espero que vocês curtam aí, e na sequência, o próximo podcast do Carro Chefe será um especial de Twilight Imperium. Então eu espero que vocês curtam, vai ficar muito legal, eu espero, ainda nem gravei, mas já tô falando que vai ficar muito legal. Então é isso, certo? Novamente reforçando, acompanha ao vivo a nossa gravação dos podcasts de notícias, que a gente sempre tá aqui. Agradecer novamente todo mundo que participa do chat, em especial a galera que ajuda a gente no PicPay. A gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay, através do link picpay.me/jogatinabg. Você pode ajudar com o Jogatina BG financeiramente, a gente produzir mais e melhor. Valores a partir de R$1 já é de muito valia pra nós. Então, muito obrigado a todos que apoiam o Jogatina BG financeiramente. Em especial aqui, o Rafael Silva, o maquinista, né? Ele manda altas fotos lá. Eu quero que você mande mais fotos de trem, cara, que é muito da hora. Ele manda uma foto em cima do mar, assim, sabe? Não o trem em cima do mar, enfim, não é One Piece, mas um trilho em cima do mar, assim, numa ponte, muito louca. Então, muito obrigado aí, Rafael Silva, o maquinista do Jogatina BG. Então, muito obrigado mesmo por apoiar o Jogatina BG. E por fim, último recado, antes da gente partir pras notícias. Temos a nossa loja parceira, Bravo Jogos. bravojogos.com.br. Você pode comprar seu jogo com desconto no boleto, na transferência bancária, e você também pode comprar parcelando no seu cartão de crédito para pagar em várias vezes e comprar seu joguinho que você tá querendo para sua coleção. Então compre lá, vários lançamentos de várias editoras, principalmente a Galápagos, que tá chovendo nesse começo do ano. Então vão lá em bravojogos.com.br, beleza? Então, nosso mercado nacional, a gente tem as notícias, principalmente da Galápagos, né? A gente viu que por conta dessa compra por parte da Asmodee, a Galápagos não tá de brincadeira e tá lançando muitos, mas muitos jogos aqui no Brasil, e também tá anunciando novos jogos. Porque, assim, recentemente, acho que na semana passada, a Fantasy Flight, ela anunciou um jogo de Senhor dos Anéis, chamado A Jornada na Terra-média. Esse vai ser um jogo de aventura, exploração. Ele vai utilizar a parte do aplicativo, né? Ele vai ter uma questão do aplicativo, várias cartas, vários componentes, aquela coisa bem Fantasy Flight mesmo, que é um padrão já deles, né? E todo mundo ficou lá, será que a Galápagos vai trazer? E ela no Twitter, ela divulgou, né? E ela também lá no podcast novo lá do Didi Braguinha, né? Fez o anúncio desse jogo para o Brasil. Então já falou que já tá até em transporte pro Brasil, então a gente espera que ainda nesse primeiro semestre as jornadas na Terra-média. Então, pra você que tava esperando o Senhor dos Anéis aí, então, se você tava com uma tristeza que o LCG não foi continuado, agora você pode ter um outro Senhor dos Anéis em jogo de tabuleiro com essa versão que a Galápagos anunciou para o Brasil. Ainda falando na Galápagos, ela fez um anúncio através da sua newsletter que vai trazer algumas unidades limitadas do Pandemic, a edição de 10 anos, né? Pra quem não sabe, foi anunciado faz tempo aqui no Jogatina BG News também. E essa edição é uma edição que tem uma maleta de metal, tem miniaturas, tem um novo design do tabuleiro, das cartas, dos componentes. É uma edição especial, é um valor um pouquinho alto, R$599,90. Você pode parcelar lá no site da Galápagos. É um precinho alto, né? Pro nosso bolso aí, talvez seja uma questão do reflexo da economia, mas enfim, se você gosta de Pandemic e quer uma edição especial de 10 anos de aniversário, vai lá no site da Galápagos e compre a sua edição da maleta mega bonita. A edição é bonita pra caramba, assim, sem sombra de dúvidas. Então, vamos esperar. Eu só acho, assim, opinião pessoal, que a maleta do azul gigante vale mais a pena que esse aqui. Que o preço era semelhante, mas o Twilight Imperium, obviamente, tá acima de tudo. Saindo da Galápagos, a gente vai pra segunda-feira, dia 14, se não me engano, 14 de janeiro. A Conclave, então, completou 16 anos. Então, parabéns aí pela atividade, pelas atividades. Né? Hoje a Conclave também é uma das principais editoras aqui no Brasil, vários jogos anunciados, e por conta desse aniversário de 16 anos, o Cristiano Cucci e outras pessoas que são sócios, acho que talvez tem outro irmão dele, né, não recordo seu nome mesmo, então desculpe, eles fizeram uma live comemorando lá, tomando a cervejinha e também anunciando vários jogos aqui no Brasil. Primeiro semestre, segundo semestre vai ter vários jogos ali, mas o que se destaca nesse intervalo aqui é o anúncio das duas edições do Brás, né? O Brás é um jogo antigo, né, do Marty Wallace, ele teve edições no Kickstarter, que depois foi pra versão de loja, sendo ele o Brás Birmingham e o Brás Lancashire, né? Esses dois jogos aí que eu, pelo menos, tô bem na expectativa, porque são jogos, assim, que eu tenho muita vontade de conhecer. Até o Thiago Caras ali no chat disse que é pra galera jogar e tal, né? E só o Wendell, ele disse que o Marcelo é o nome do irmão do Kut, e também tem outro sócio que é o Kleber. Então, é isso aí. Além dos anúncios da edição do Brás, as expansões tanto pra Great Western Trail, né? A Rails to the North, que é uma que eu quero muito, essa é a certeza que eu vou pegar, porque o Great Western Trail é um dos meus jogos favoritos. A expansão Clank The Mummy Curse, né, uma temática mais egípcia. A expansão pro Robinson Crusoe, que é o Mystery Tales. Mais outros jogos, né, não vou falar todos aqui, a ideia é que eu vou deixar o link pra vocês depois da live que rolou, pra vocês acompanharem. Eles até falaram a questão de reprint de alguns jogos, por exemplo, Great Western Trail, e outros jogos vão vir aí novamente pro mercado, né, ainda tá em falta. E outros jogos anunciados foi, por exemplo, o Fairytale, o Raids e o 8-Bit Box, né? É um jogo de... Esse 8-Bit Box, ele é um jogo baseado nos jogos eletrônicos 8-Bits, né? Da era do Nintendinho, o Master System e tal. Então vai ter vários minigames dentro dessa caixa, que apresenta vários desafios, várias regrinhas, assim. Então é bem interessante a proposta aí. Eu espero que seja bem sucesso aqui no Brasil. Vamos aqui então pro bloco internacional. Eu separei algumas notícias, separei 5 delas aqui. Lembrando, as notícias que a gente divulga aqui são algumas delas que a gente faz a divulgação tanto lá no Telegram, que depois vai pro Twitter, e depois a gente filtra e coloca com mais informações nos nossos boletins lá no canal do Ludopedia, né? Então, se você quiser saber muito mais do que eu falei aqui de notícias que rolaram nesse intervalo, eu sugiro fortemente que vocês entrem nesses canais de divulgação de notícias que a gente tem, que a gente tem muito mais. A primeira notícia internacional é a notícia que a Schmidt Spiel, ela anunciou para esse primeiro semestre desse ano um jogo chamado Doppel Soul Clever. Ele é mais um jogo do criador do Guns Scone Clever, que é o designer Wolfgang Warsch. Ele vai ser mais um jogo de Roll and Write, mais um jogo na questão da rolagem dos dados. Para quem não conhece o Guns Scone Clever, né, Scone, não sei se seria essa pronúncia, no meu alemão é nórdico. A ideia é que você use os dados coloridos para que você faça ações, você vai gerando combos, e a ideia é realmente fazer mais mais pontuações. Você pode jogar solo, tem a questão de jogar com vários jogadores, é aquela questão que você tem uma tabelinha, você vai escrever mesmo nela, então são jogos assim, tá num período mesmo de vários jogos dessa mecânica, então vamos ver o que vai vir mais pra frente. E esse aqui, então, é o Doppel Soul Clever. Mais um jogo de roll and write, de rolar e escrever, que vai vir pela Schmidt Spiel. Pulando pra próxima notícia, temos aqui a divulgação. Rolou o Steven Bornacor, acho que é Bornacor, não sei exatamente qual que é o nome dele, que é o dono da Stronghold, da editora americana. Talvez o pessoal no chat fale o nome exatamente dele aqui. Ele, durante uma entrevista que rolou no YouTube, num canal americano, chamado Board Game Gumbo, ele confirmou que Terraform Mars vai receber uma edição Legacy, uma versão Legacy. O Terraform Mars, ele cresceu muito, né? Ele foi um sucesso no ano de lançamento do jogo base. Hoje a gente tem várias expansões. Tem a expansão do Prelúdio, das Colônias, tem do Venus Next, tem do Hellas, em uma coisa assim nesse sentido. E pra você ver como que Terraform Mars é gigantesco. A versão digital dele é fantástica, é muito bem implementada. Então merece ter uma versão Legacy, porque realmente a gente vê a evolução do jogo sendo feita. Só que fica aí a pergunta, né? Como seria uma versão Legacy de Terraform Mars, sendo que a gente tem a questão do jogo, né? Que a gente tem os pré-requisitos lá de temperatura, a questão do oxigênio, da quantidade de oceanos que o jogo acaba. Aí eu não sei necessariamente se ele vai pegar isso todo e vai parcelar isso numa campanha Legacy. Talvez a gente tenha um Legacy um pouco menor, de menos cenários, de menos partidas que você tenha, né? E muita gente até falou, acho que eu tava escutando até o podcast do Secret Cabal, que eles estavam falando sobre o que eles gostariam desse ano, né? E eles falaram uma coisa que eu achei interessante, que vale a pena até replicar, e talvez seja o caso, não sei, é só uma sugestão, uma suposição, dessa versão Legacy de Terraform Mars, que a gente poderia ter versões Legacy que você jogue em 3, 4 partidas no máximo. Não uma campanha gigantesca de 10, 12 partidas, né? Porque às vezes, pelo menos eu tô numa partida Legacy até hoje, do Seafall, e cara, eu não vou ver o final dela tão cedo por conta disso. Partindo pra próxima notícia aqui, internacional, a gente tem um anúncio do Hyperspace. Ele é um jogo do designer Sander Patterson. Quem conhece esse nome é o mesmo cara que desenvolveu, criou o Cthulhu Wars, que é aquele jogo gigantesco não miniaturas, né? Porque é o tamanho de uma mão, assim, gigantesca das miniaturas de coisa. Ele vai ser um jogo 4x assimétrico de civilização. Ele, por enquanto, eles divulgaram que vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, e parece que vai ter uma versão até 6 jogadores na campanha do Kickstarter, que vai vir no futuro, né? Pelo que eu entendi, assim, e do que eu li, os tiles que vão estar do jogo aqui, ele vai ter várias configurações, várias disposições que vão ter as raças, né? Pelo que eu também li, a questão das facções, as facções são assimétricas, obviamente, pelos seus poderes variados, né? Mas o jogo também tem a questão de assimetria. Vai ser num total de 25 civilizações, né, que eles estão divulgando. O jogo, ele vai ter um pouquinho acima de 100 miniaturas de naves, de bases espaciais, colônias, cidades alienígenas e muito mais. Ele, sendo um 4x aí, né, mais uma aposta aí de um jogo espacial 4x, então até faz sentido por questão da exploração, e a gente espera mais informações aí no futuro. O jogo vai vir em financiamento coletivo, né, obviamente vai ter muitas miniaturas, é, né, um chamariz da Peterson Games, né, que é a empresa do Saint, e vai ser bem show pelo que eu vi de informação, então vamos esperar aí no futuro. Pulando para a quarta notícia aqui, a gente tem o Copenhague anunciado pela Queen Games. Copenhague, ele vai ser um jogo de alocação de peças no formato Tetris. Ele vai ser aquele jogo de polionimos, de você colocar peças no estilo Tetris. Você já viu isso com Patchwork, você viu isso com Indian Summer, Baden Park. A ideia do jogo, os jogadores vão construindo as fachadas dos prédios da região portuária da capital dinamarquesa, se não me engano. Mas realmente ele vai ter várias cartas objetivos que você vai tentando cumprir os padrões que ele pede pra você reconhecer. Ele vai ser a questão das peças ali. Um dos designers é o mesmo designer do jogo Iron Curtain e do 13 Minutos, a crise dos mísseis cubanos. No caso, esse designer aqui é o Daniel Scolding Pedersen, e o outro é o Asgeir Harden Granerud, que talvez você pode conhecer ele pelo Flame Rouge, que ele tá envolvido nessa produção do Copenhague pela Queen Games. Eles estão prometendo já uma entrega para outubro durante a Spielessen desse ano. E para finalizar o bloco internacional, a gente pula para a próxima notícia de um jogo chamado Iwari. Ele é um jogo anunciado pela editora Thundergriff Games. A gente não sabe necessariamente se vai ser uma versão que vai vir no futuro através de campanhas do Kickstarter, mas é a única informação que a gente tem aqui, é informação que a gente tem concreta. Esse jogo é uma reimplementação de um jogo de 2000 chamado Web of Power. Esse Web of Power, ele é um jogo de controle de área, de temática medieval, só que a Thundergriff, com a versão do Iwari, ela vai trazer um jogo diferente, uma arte bonita, obviamente, né? A arte aqui do Matthew Mizaki. Ele vai ser um jogo dessa temática, de uma pegada abstrata no estilo europeu, que atende de 2 a 5 jogadores. Cada jogador vai ter a sua facção, algumas cartas ali que você vai poder ativar. Você vai ter várias peças de construções que você vai poder colocar no tabuleiro para garantir a pontuação. E as peças que você tem dos seus totens, que você ativa e dependendo da posição que você esteja, né, em cima ou abaixo, ele vai ter alguns efeitos diferentes. E a gente vê mais informações desse jogo no futuro aí pela Thundergriff Games. Partindo pro Kickstarter, a gente tem a primeira campanha aqui das 5 que eu separei, de um jogo chamado Rival Restaurant. Ele é um jogo pela Gap Closer Games. Ele é um jogo competitivo de 3 a 6 jogadores sobre gerenciar restaurantes, contratar chefes, buscar produtos. Ele vai ter um tabuleiro do mercado, onde você vai ter várias cartas com vários componentes, né? As cartas de ações, cartas de ingredientes. Você vai ter um guiazinho com os custos do tabuleiro, né? Das ações e tal, dos produtos. Você vai ter a questão do seu restaurante, onde você coloca os clips de upgrades, as receitas básicas, os ingredientes e muito mais nesse jogo Rival Restaurant. A falta ainda 26 dias para encerrar a campanha. Eles pediram $30,000. Atualmente está em quase 84 mil arrecadados. $84,000. Já tiveram quase 1.180 pessoas apoiando. Eu vou deixar o link para vocês. Quem quiser mais informações, entre lá na campanha do Rival Restaurant. Próximo Kickstarter. Na verdade, a gente até divulgou, mas isso aqui é só para ter uma informação mesmo. Que começou o Kickstarter do Suburbia Collector's Edition. O Suburbia, né, ele é um jogo que chegou aqui no Brasil pela Paper Games, uma produção muito legal. E o designer, né, ele resolveu, junto com a Bezier Games, lançar um Kickstarter para entregar durante a Essen, ou mandar a partir de outubro para as pessoas ao longo do mundo, essa versão Suburbia Collector's Edition, edição do colecionador. Ele vai ter artes diferentes para o tabuleiro, a caixa já é diferente, você pode ver aqui na imagem. Ele vai ter componentes melhorados no geral. A versão de colecionador vai ter várias bugiganguinhas legais, assim, uma torre que representa a compra das suas peças pra você jogar e muitas outras coisas que você vai ter. Além de um tabuleiro de jogador pode representar cidades, né? Eles fizeram isso pra, por exemplo, ah, vai ter uma cidade aqui que é Los Angeles, vai ter uma cidade aqui que é Orlando, vai ter uma cidade aqui que é Washington, Tóquio, Roma e muito mais, Dubai. Então entra lá na campanha do Suburbia Collector's Edition no Kickstarter. Só falando a respeito da campanha, eles pediram $10,000, quase 580 mil arrecadados, faltam 20 dias para a final da campanha e quase 4.400 pessoas apoiando. Partindo aqui pra terceira campanha, a gente vai falar a respeito do Frontier Wars The Board Game pela Draco Ideias, uma editora espanhola, né? Ela já fez algumas outras campanhas, não é a primeira campanha dela aqui no Kickstarter. E esse jogo é um jogo de estratégia militar de 2 a 6 jogadores. Ele vai ter várias miniaturas de tanques, de aviões. E em relação à campanha, faltam 22 dias para finalizar a campanha. Mais de 1.000 apoiadores pediram 32 mil, quase 33 mil para a campanha financiar. Atualmente está em 83 mil arrecadados. Vai incluir mais de 100 miniaturas e você vai liderando uma das facções da Segunda Guerra Mundial, né? A temática é a Segunda Guerra Mundial e tem muitas informações que você pode entrar lá na campanha do Kickstarter do Frontier Wars. Partindo aqui pra quarta campanha, a gente tem a campanha da IDW, do Tartarugas Ninjas, né? Pela IDW. Você pode apoiar e pegar miniaturas. Essas caixinhas menores são miniaturas. Você pode pegar duas outras campanhas, seja essa City Fall, seja essa Change in Constant. Então, obviamente, vai ter várias miniaturas, vários inimigos, vários dados diferentes, que é essa questão dessa campanha pela IDW. A campanha, ela pediu $200,000, ela pediu alto. Atualmente está em 420 mil, faltam 16 dias, com mais de 2 mil pessoas apoiando. Então, entre lá no link que eu vou deixar na postagem pra vocês da campanha pela IDW do novo jogo do Tartarugas Ninja. E pra acabar a parte do Kickstarter, a gente tem o jogo chamado Circadian's First Light. Ele é um jogo do criador do Arquitetos do Reino Ocidental, Sam McDonald. Esse vai ser um jogo de gerenciamento de recursos, com engine building, vários dados. Em relação à campanha do Circadian's First Light, ele pediu $8,000, atualmente está em 65 mil arrecadados, mais de 1.200 pessoas arrecadando e faltam 6 dias para o final da campanha, né? 6 dias no dia da gravação. Então, para quem for ouvir o podcast, 5 dias aí para a campanha acabar. E esse jogo vai vir pela Graffel Games, né? A mesma empresa que publicou o Arquitetos do Reino Ocidental, né? Que chegou aqui no Brasil pela Meeple BR. Então, mais uma campanha aí do Sam McDonald. Cantinho dos Eventos. Nesse final de semana, no dia 27, num domingo, dia 27 de janeiro de 2019, aqui em Curitiba vai ter a edição tropical do Lady Lúdica. A Patrícia Nath vai estar aqui em Curitiba e, em parceria com a Fanbox Café, vai ter essa edição especial a partir das 15 horas, eu vou estar lá, a Jéssica vai estar por lá, não sei necessariamente se mais pessoas da equipe vai estar lá, mas eu sei que muita gente de Curitiba já está se mobilizando para chegar e participar no evento. Um evento muito show, um evento, para quem não conhece o Lady Lúdica, né? É um evento organizado pela Força Feminina, que tá de parabéns, cara, porque esse evento só tem que crescer. Já tem evento no Rio de Janeiro, teve evento em São Paulo, agora em Curitiba, quem sabe vai dominar o mundo todo. Então parabéns aí pela mais uma edição do Lady Lúdica. Inclusive vai ter uma edição tropical no dia 2 de fevereiro no Rio de Janeiro também. Para quem tá no Rio, vai ter um evento tropical lá, e aqui em Curitiba vai ter um evento tropical no próximo domingo, nesse dia 27 de janeiro de 2019. O próximo evento é um evento especial que vai rolar, uma edição especial do Lab de Jogos, a edição de zumbis. Vai rolar nessa sexta-feira, dia 25, no Bops. Mais informações, links aí no post também. O último evento que eu vou separar aqui pra vocês é a edição de número 116 do Castelo das Peças. Vai rolar nesse sábado, dia 26, entrada R$5, né? Os outros eventos que eu divulguei anteriormente, entrada grátis. E esse evento vai rolar na Tijuca, no Rio de Janeiro. Então participem do Castelo das Peças. O evento corre desde 2007. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast. No nosso youtube.com/jogatinabg, nosso canal, onde você pode conferir ao vivo as nossas transmissões e também vários vídeos que a gente está publicando e vai publicar mais aqui ao longo de 2019. Lembrando, acho que na próxima edição que a gente for divulgar, a gente for gravar, já vai estar valendo o prêmio Ludopedia. Então, se você puder e considerar votar no Jogatina BG em todas as categorias, no audiovisual a gente vai ter concorrendo com o nosso canal do YouTube, no podcast, obviamente, né? Podcast. E no escrito, dessa vez. Essa é a nossa estreia na mídia escrita por conta do JBG News e seus boletins, certo? Então, muito obrigado a todos que consideraram seu voto no Jogatina BG. Agradeço de coração mesmo a vocês, seus lindos e lindas, que apoiam o Jogatina BG financeiramente, com seus comentários. Se você não tem como apoiar financeiramente, apoie com seu comentário, divulgue o Jogatina BG, apresente para os seus amiguinhos. A gente tem várias formas de você apoiar o Jogatina BG. Não precisa necessariamente ser financeiramente através do PicPay, você pode ajudar de N formas, certo? Eu vou ficar por aqui, abraços e até o próximo turno. Tchau!